620. Manhã 320, prossegue táxi Alfa Reporta Antes da Juliette. Alfa Reporta Antes da Juliette, 620. Oceaner 210, controle Salvador, velocidade 250 nós, ajuste 1025, voe direto Duna, descendo para 2000 para ILS, a princípio é o número 4 para pouco. Afirmativo, vai voar com prod Duna, 250 vai reduzir e 6210. Dom 3144, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS do 3144. No sala 52, Felipe, pela gente, chama o sala 1209. Direito, 1209, boa. Boa vista. Muito bom, chame a torre, frequência 1186, Oceano 141. 1862, obrigado, senhor, excelente trabalho aí, continua acelerado, tá certinho? Boa. Solo 35595, boa tarde, livrando. Alfa Kilo para o Pátio 3, Felipe. Alfa Kilo, Pátio 3. Juliette, Oxa 6320. Confirme. Oxa 6320, aproxima-se da Taxi 6, Juliette. Ok, mantenha a posição de Juliette, aguardando para prosseguir para a área remota. Aguarda para a área remota, Oxa 6320. Voo 924, é o solo voltando? 924, chega. Confirmando, o senhor ainda não iniciou o pushback. Vai iniciar mais 30 segundos, senhor. Ok, então vou ingressar o Avianca para a área remota e após o Avianca, o senhor inicia então, tá certo? Sem problema, tá aguardando então após o Avianca, o 924 de volta. O Oceaner 6320 prossegue então via Juliette para a área remota 1-3. Juliette para a remota 1-3, Oceaner 6320. Dom 3144 à direita, aeronave de pequeno porte, a princípio sem modo Charlie, porém está mantendo mil pés rumo oeste, voa do farol de Itapuã para o farol da Barra. Informação para o TAM 3144. O 44 está ciente, muito obrigado. Controle, como recebe a altimetria do Índio 90 Alfa? Eu não estou recebendo não, capitão. Vou verificar novamente o equipamento. Já coordenem com a equipe, após o Avianca, já está livre e chama para o táxi. Sim, obrigado. Pelo Vendor Alfa. Na sua escuta. O modo Charlie está trabalhando agora. Ok, então está resolvido. Controle, voo 1806, decolou, cruza 2100, boa tarde. O 1806, este é o controle, meu cordial, contato radar. Gente, voo 1806. Índio Novembro Europa, perdi o modo Charlie de novo. Muito estranho, tô verificando o equipamento novamente. É, pra mim está funcionando normalmente, ó. Vou desligar e ligar novamente, ok? Ok. Não, tá sem modo Charlie. Eu não tenho nenhum sinalizador aqui na posição 1-3, na remota 1-3. Estamos aguardando. Ok, estou sim. Já irei coordenar com a Infraero. Obrigado. Só no TAM 32, eu não tenho. Puxa, back em funcionamento no 02. Livre, chame táxi. Tchau. Direto Bonf, quando estiver pronto, até 5 mil para chegar da Bonf, com 1015. Trip 626. 5626, direto Bonf para 5000 e que for possível poder encontrar, te agradeço. Será feito. Obrigado. Índio Nova Manaus, Salvador. Agora eu estou recebendo o modo Charlie, ou seja, uma pane intermitente no modo Charlie. Seu equipamento transponder. Afirmativo. Ok, o nome desse problema. Positivo. O azul 4116, para sua informação, aeronave de pequeno porte rumo oeste, próximo ao farol da Barra, mantendo a altitude de 1000 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Paciente, Azul 4116. Então, 3144, localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Positivo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa. Solo, sábado, voo na meia, 70. Sossiga. Plano funcional de suspensão. 600 aguarde, nós já autorizamos a aeronave na companhia no 10. Após iremos autorizá-lo, ok? Torre, bom dia, tá? 3144. 3144, boa tarde. Tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 90 graus, 09, altitude no 05, pouso autorizado. Ok, tá baixado, checado. Para o 06, Juliette 06. O 06, 61 no padrão. Salvador, confirma o ajuste para o patrão 16. Ajuste 10015.5. 15, grato, patrão 16. Táxi, Gol 924, POB 145, autonomia de 12 e 14, Altena Salvador. Gol 1806, chame Recife, 12685. 2685, dá logo bom serviço. Até. 1186, o ajuste agora é 10015, bom voo. Ok, prossegue via Pátio até o Travessa 06, aguarda o TAN. Após segue a retaguarda dele via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Lá 18614, obrigado, até a volta. Voo no 600, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, livre posicionar seu metade. Após o nome da companhia, livre, já é contra-ataque no 600. Oceano 210, livre, aproximação, via linha. Livre LS 6210. Zona 44, solo 00, direita, 1219. Direita, 219, boa. Solo, TAN 3144, segurou nas três pontos. TAN 3144, muito boa tarde, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, 3144. Interceptou o log, é o 4116. Ciente, reduz a cheque do trem, chame a torre. 1186, azul, 4116. 186, até já, 4116. Até. Salvador, uma boa, azul, 4116, passou Duna, tá visual, na sua escuta. Chegou avistado, baixado e travado? Negativo. Reporte checado o trem, o vento é 120 com 10, 1015, aguarde autorização do pouso, aguardando o trem. Paciente com 0015, 4116. Alterna, Recife, 4 horas de autonomia. Via Indy Alpha até o ponto de espera, quando chama a torre, frequência 1186, ajustado no 0015, bom voo. Indy Alpha 186, outra 3216, uma boa tarde, bom trabalho. Confirmando o TAM, o TAM 3144 mantém a posição da Juliette aguardando para prosseguir. 3144 vai manter a da Juliette. Travou com azul 4116. Transmissão um pouco baixa, confirma. Só copiei 2,50 de autonomia. Gol 1600132 a bordo, 2,58 de autonomia, alterna Maceió. Copiado, prossegue então via pátio, Índia e Alfa até o ponto Fera, quando então chama a torre na frequência 1186, voo no 600. Pátio, Índia e Alfa, ponto Fera, 186, no 600. Solo Salvador, 5489 no pátio 3, para o pushback acionamento. No pátio 3 está livre, chame táxi. Chamaremos para o táxi. Gol 924, prossegue o táxi via pátio principal em Indy Alpha até o ponto Fera. São 3144, é o solo? 3144. Após o segundo Boeing da Gol, o senhor vai prosseguir via Juliette para o portão 09. Tá bom, depois dos dois gols aí, vai seguir pro 09. São 3805, solo? Solo, tá 3805. Observe o parqueamento da aeronave na companhia no 09, assim que ela terminar, o senhor prossegue o seu pushback no 11. Para pouso, vou reduzir, checar o trem, chama a torre, 1186. 186, obrigado. Boa. Salamete, chama o táxi, tá 3805. Trip 626. Escuta 26. Vamos encurtar. Simbra 2000. Autorizado. Simbra 2000. Obrigado. Boa tarde, está 3216. Ponto Fera 110 pronto. Ok, tráfego Airbus, tipo Airbus a 1 milha marcador externo. Tem condições de guarda imediata quando autorizado? Relativa. Ok, aliás, mantém prepara a sessão quando autorizado para a decolagem imediata. Me mantém 90, 3216. Zulu 4116 no solo 05, direita via Foxtrot, chame solo 121, décimo 9. Direita na Fox 219, 4116. Oi, boa tarde, voo 924, ponto de espera da 90. 924, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 924. Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, 340 Guarulhos. 110 com 10. Aqui está 910, 3216. Baixané 6210, escuta a torre? Ah, escuta, guarda. Matheus, continua a aproximação, o Banzatã ingressou para a decolagem imediata, o vento é 110 graus, 10 nós, altímetro no 05, aguarde, pista livre. Guarda. Eco Delta, o solo. Autorizado voo local, circuito de tráfego da 107, vai decolar da 107 curvas a critério da torre, que opera em 1186, o transponder é o 0137, cotejo. Certo, Mike, Eco Delta, treinamento táxi decolagem com a torre no pátio 4, chame 1186, me confirme o POB apenas. 03, sim. Sendo autorizado, Eco Delta, reporte táxi. Uno 333, copião. Autorizado, 360 para São Paulo, Congonhas, decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta Pesulu 16, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5567, coteja. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pesulu 10, decolando da Euleda, após Bridge. Pesulu 16, rota conforme plano de voo. Controle 1208, acima 5567, bom no 333. Confirmando apenas o transponder 5567. 5567. Correto, voo. Quando pronto, chama em posicionamento no 03. Vamos lá. Trip 5489, está com 67 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Comandante, boa tarde, está 3206. Estou 3216, este é o controle, meu cordial, contato radar. Ok, tá, vai acender pro 370. Fato, 886, grato. Azul 416, aguarda antes da Juliette, o gate previsto para a aeronave encontra-se ocupado. Está ciente, vai aguardar antes da Juliette, tá, qual que é o gate, por gentileza? É o 03, aqui que a Inferno nos coordenou. Tá sim, a gente vai aguardar a mulher de 03. Solo, Chané 6315. Detive solo 219. 219. Primeira chamada, solicitou 340 Guarulhos, conta para a cópia, quanto possível. Não, negativo, não tinha copiado o senhor. 6315, aguarde coordenação com o centro. Nós estamos sem informação do transponder destinado à sua aeronave. Irei coordenar com o centro e aprovado por ele, nós teríamos o 36. Você solicitou nova coordenação do 34? Não, pode ser o 36 mesmo. E a gente fica então aguardando a da Euleda Brito. Afirmativo, via Pesulu no 6. Aguardando 6315. Obrigado. Paulo, boa tarde, Chané 6210, ingresso na Alfa. Prossegue táxi via Alfa, taxia lento, irá aguardar antes da Juliette. Lento, antes da Juliette, 2 minutos. Cal 099. E decolagem, gol 924. Ponto, espera pronto, gol no 600. Quero manter a ponte espera do 10. Espera pro 0. Siga com os dados, autonomia narrativa. 4h20, alternando com fim. 9, mantém o ponto de espera, dona Zero. Mantendo. 3805, prossegue o táxi até o través do 06, aguardando para prosseguir, ok? Ok, táxi autorizado até o través do 06, aguarde para prosseguir, está 3805. Azul 4116, via Juliette para a posição 01. Juliette, 01, 4116. Solo, Golo 394, pronto, no 5. Confirme? O Golo 394, 5 pronto. 1394, no 05, está livre o pushback, chame para o táxi. Livre, chama táxi 394. Então 3805, apenas para informação, irá observar o bang da Gol inicial, o push no 05, mas isso não irá interferir no seu sequenciamento para a decolagem, ok? Obrigado pela informação, 3805. Está avistando a cabeceira? Positivo. Ok, autorizando a aproximação, chame a torre 1186 para instrução de pouso, Camil. Torre 186, gostaríamos de deixar a estrada aqui e parabenizar o senhor como controlador, né, pela forma descontraída, bem profissional, né, e também pela, né, estamos agora na Rima 20 aí, uma forma, certa forma de diminuir a emissão de gases poluentes no ar. Parabéns pelo seu profissionalismo. Muito grato, capitão, bom pouso. Obrigado. Controle Gol 1924, decola, boa. Gol 1924, este é o controle, está em contato o radar. 24. Irá aguardar, antes da Juliette, a liberação do gate 5 destinado à sua aeronave. Mantenha a posição aguardando. Okay. 394, confirmando, já iniciou o push? Iniciamos, senhora. Vamos aqui do seu condicionamento, estava atrás da gente. Não, negativo, não tem mais ninguém na retaguarda do senhor. Então vamos pegar a comissão, parou duas vezes, né? Já foi iniciado. São 3805, assim que o banho da Gol liberar, o senhor prossegue via passe principal em de alfa até o ponto de espera da 1-0, quando chama a torre na frequência 1-8-6. Ok, após o colega da Gol finalizar o feedback, parte principal, índio alfa e 18-6 com a torre. O 3205 da tarde. 18-6, obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Puxou, muito grato, capitão, bom voo. Obrigado. Zero decolado, Zulu 3, time controle 208. Zero, zero, decolado, Zulu 3, time controle 208. Tipo 589, a linha mantém pistando zero. 489, a linha mantém. Chiller 6315, é o solo voltando? Ok, apenas para informação, nós coordenamos com o centro não tem plano do senhor, está verificando um sistema onde foi detectada, para detectar a falha, e assim que ele nos pagar o transponder, nós iremos autorizar a sua cópia, ok? Passando 4000. Positivo, contato radar. Solo, triple 5.026, livre para o Pátio 3. Afirmativo. Pátio 3, estacionar a frequência livre. Frequência livre, 5.6 da manhã. Assim que prossiga. Ponte de espera da pista no zero. Então 3805, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, tá 3805. É, papá. Não, negativo. Eu passei para o senhor que o Centro Recife não, tá, não tem um plano do senhor. Nós verificamos também no sistema e nós não temos esse plano para o trecho Salvador-Guarulhos. Seria a BTP 1725, seria isso? Isso, no 725, é do Pego Delta. Ok, sim. Nós estamos verificando onde ocorreu a falha e assim que nós tivermos alguma posição do centro, nós iremos pagar a sua cópia. Ok, eu vou verificar junto à empresa, tá, ao mesmo tempo. Obrigado. Gol Barcelona 394, 151 a bordo. Alternado Campinas com 4 horas na zona 7. Você segue via pátio principal em V Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre na frequência 186, ajustado no 015, bom voo. Pátio, em Alfa, ponto de espera, 286, no 394 e bom trabalho. O 6210, estamos aguardando aqui a eliminação para prosseguir do gate 05. Ok, estou ciente. 289. Diga. Tente autorizado, Mike Eco Delta. 30 graus, 09 nós. Controle. Na escuta. Direto Conquista. 5489, direto Conquista, obrigado. Gol 1924, chame Recife, 2685. 2685, obrigado, boa tarde. Autorizado decolagem em pista 10, vento 120 graus, 109. Iniciando 3805. Oi, boa tarde, 394.0. Plano 394, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera 10, 394. 60, decola 10 com curva direita, saída da Eule da Bridge. Intercepta o Pesulu 16, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5027, coteja. Autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, curva direita da Eule da Bridge, após a Pesulu 16 e conforme. 120 decimal 8 é o controle de saída e 5027 é o nosso transponder, Ocean EMEA 305. Correto, Oceaner, quando pronto, chama em posicionamento no 04. Chama para posicionamento, quando pronto, grato. Gol no 600, chame Recife 1685. 2085, obrigado, boa tarde. Boa. 3805, 208, bom trabalho, até amanhã. Boa tarde, controle, está 3805. Está 3805, este é o controle, meu cordial, está em contato. Radar, passar 2000, gire à direita, vou em Leda, Leda Bridge, câmbio. 305, contato radar, passou 2000, Leda, Leda Bridge. 1394, autorizado a decolagem pistão.